Saudações, amigos. Aqui com vocês novamente é Victor Vaz em mais um podcast da Rádio Posição Nacionalista. Hoje, além de meu amigo Edgar, teremos a presença de uma pessoa ilustre. Menos. Sem modéstia, né? Que é Antônio Caleari. Tudo bem, Antônio? Tranquilo, uma satisfação participar aí do programa com você, Victor e Edgar. E vamos aí poder fazer uma discussão interessante sobre os temas da posição nacionalista. Beleza. E Edgar, tudo bem com você? Tudo certo. Ótimo, então, gente. Ô, Caleari, gostaria de pedir que você fizesse uma auto-apresentação, né, para os nossos ouvintes, para as pessoas que não ainda lhe conhecem. Se você pudesse dar um rápido briefing aí sobre o seu trabalho, sobre o revisionismo. Tranquilo. Fiquei muitos anos aí, onde eu fiquei um pouco, aí, aspas, mais conhecido, sem nenhuma pretensão maior, né? Trabalho bem modesto mesmo, colaborando com o inacreditável.com.br, né, que é do Marcelo Frank. Você mesmo, Victor Vaz, já tem uns artigos muito bons escritos lá. E o Inacreditável, ele congrega umas colaborações de outras pessoas aí muito qualificadas do nosso meio, né? E o Inacreditável, ele congrega também não só um seio de ideias revisionistas, mas de terceira via, né, de informações. Eu considero o principal polo de divulgação de informações aí da política dissidente, né? E aí eu fiquei durante vários anos colaborando mais proximamente do Marcelo Frank no Inacreditável. Nos últimos 2-3 anos eu estive um pouco afastado e por outra. Continuo colaborando, mas com menor frequência, né? E há uns 4 anos atrás eu acabei ficando um pouco mais em evidência aí por causa do lançamento do meu livro, Maleus Holoficarum, que eu lancei aí através da. Foi feito a partir da minha monografia de conclusão de curso lá na Faculdade de Direito da USP, onde eu discuti as leis que criminalizam o revisionismo, né, que botam na cadeia quem questiona a negação do Holocausto. Não sei se os nossos ouvintes aí conhecem, se entrarem lá no Inacreditável, digitarem o meu nome, vão aparecer as notícias sobre toda a polêmica do meu livro, né, que... Isso foi divulgado em vários canais de esquerda, saiu no Estadão, na Folha de São Paulo, saiu na Carta Maior. E aí, nos últimos 2 anos, eu me dedicando um pouco mais aos meus 2 sites mesmo, que é o revisionismo.com.br e o meu livro, que é o Maleus Holoficarum.com.br. Lá tem mais em detalhes aí tudo que aconteceu com essa polêmica do meu livro. Houve uma discussão entre unidades da USP, a FEFELESH, que é a parte de humanas lá de filosofia, questionou a faculdade de direito. Houve todo aquele processo de difamação que a gente já conhece, né? Que você tocou no tema do Holocausto, do revisionismo histórico. Isso porque meu trabalho foi jurídico, né? Nem foi revisionista no mérito. Já houve toda uma consternação, como se a USP tivesse defendendo negacionistas, né? Então, e aí nos últimos anos eu tenho também escrito alguns artigos que estão lá no Jus Navigandi. Se procurarem lá, vão ter 4 ou 5 artigos meus lá, algumas outras coisas espalhadas aí na internet. E geralmente eu tenho atuado mais dentro dessa seara do revisionismo histórico mesmo, e desde o meu trabalho lá na USP, especificamente na questão jurídica que envolve o revisionismo, né? Certo. Bom, o Edgar, você tem alguma coisa a perguntar para o Caleari? os temas que você havia separado ao longo dessa semana para a gente estar tratando. Você gostaria de começar por eles ou a gente poderia dar um prosseguimento no tema do revisionismo histórico? É, só pela história polêmica que ele contou, com certeza eu já tenho muitas curiosidades e perguntas, né? Mas o tema, a gente pode deixar para uma... para depois de discutir isso, mas o tema que eu tinha separado aqui, que eu achei bastante importante no momento, foi justamente o vazamento, não sei se vocês ficaram sabendo, o vazamento de informações do George Soros. Sim. Foram hackeados servidores da fundação dele, a Open Society, e colocaram ali quase 10 anos de documentos mostrando o que ele financia, qual que é o direcionamento político, como ele manipula eleições. Vocês estão cientes disso? Eu vi por cima a notícia, mas eu não sei mais em detalhes aí quais foram as descobertas mesmo que tiveram em cima disso. Estou até curioso aí para ouvir o que vocês têm, para vocês que estão mais por dentro do que saiu dessa notícia. É, eu soube, eu vi alguns artigos do que já as pessoas estão filtrando, né, das ações desse cidadão aí, as intervenções dele ao redor do mundo. Então tem bastante coisa pra gente falar sobre isso, né? O financiamento dele desses inúmeros movimentos LGBT, envolvimento dele nessa questão do separatismo catalão da Espanha e outras coisas, outras notícias que as pessoas já filtraram, né, desse enorme material, essa enorme quantidade de material que saiu, mas que eu não estou recordando agora. Mas tem bastante coisa, e até mesmo aqui no Brasil, né? Tem, aqui no Brasil saiu que ele financia a mídia ninja do Pablo Capilé. Ah, sim. Quer dizer, todo aquele discurso bonito de somos independentes contra o capital, no fundo é tudo mentira. Eles são financiados pelo George Soros. São, e agora não tem nem como negar. Agora temos... Nem vou dormir hoje. Curioso, né? Eu acreditava que eles eram independentes, né? Eu acho que teve alguma coisa também daquele tal Sakamoto, né? Aquele outro escroque. Também? Ele financiava o Sakamoto? Eu não posso dizer com certeza o que foi, mas que eu não me recordo. Mas eu acho que alguma coisa ele estava envolvido também. Uma pesquisa rápida, a gente até consegue achar. Mas então, pode falar, Edgar. Eu separei alguns artigos aqui principais do que eu descobri. Assim, muita coisa a gente já sabia, né? Mas a diferença é que agora tem prova de fonte primária. Um outro artigo aqui que eu peguei nos documentos dele está mostrando sobre... tem até horário de reuniões sobre financiamento para descriminalizar drogas nos Estados Unidos. Inclusive, eles já mostram, você vê bem qual que é a posição deles. Já está assim, dizendo, um dos temas de reunião aqui é que a guerra às drogas falhou e que, portanto, tem que ser descriminalizado e todo mundo bem tem que poder ter acesso. O usuário não tem que ser preso. Toda aquela agenda, né? Sim. Tem alguns documentos grandes aqui sobre isso. É bom que expõe a hipocrisia dessa gente, né? Mas vamos ver se... É que eu não sei bem qual que é a expressão que esse cara tem na política nacional, esse Capilé. Se ele é ligado a algum partido também, mas vamos ver se isso vai conseguir expor realmente A hipocrisia dessa gente, né? Olha, o Capilé. Eu não sei exatamente a ligação, mas você encontra facilmente fotos dele com o Lula e com a Dilma. Eu lembro que teve uma discussão sobre se a Lei Rouanet era algo bom ou ruim, quer dizer, no Brasil. Se o Certo. Lobão queria discutir com ele, ele falou que não queria discutir coisa nenhuma. Esse cara, ele deu umas aparecidas na mídia brasileira. É. Sempre com a mesma hipocrisia de sempre, mesma parcialidade. Só um punhado aqui de notícias que tem saído na mídia alternativa americana, né? É, que diz aqui, Jorge Soros deu milhões para o Al Gore para espalhar, né, o mito do aquecimento global. Teve revelações dele planejando destruir os valores tradicionais da Rússia. O financiamento dele desses movimentos de transexuais. Um nacional. Só Onde já concluir? foi para. Oi? Não, deixa eu só concluir a lista de notícias, assim, né? Da chamada de notícia aqui que saiu nos Estados Unidos. É, teve um prefeito húngaro dizendo que o Jorge Soros está financiando a invasão dos islâmica na Europa. E, cara, é muita coisa. Ainda tão filtrando todo o material. Eu separei aqui, então, por exemplo, tem um documento que mostra que ele doou 650 mil dólares para o Black Lives Matter. Você pode ver que ele tem interesse aí nesse movimento. Tem um documento aqui sobre as eleições europeias. Um documento sobre várias eleições, assim, mostrando qual partido ele queria que ganhasse, quantos dólares ele doou para ajudar na campanha. Tem isso aqui sobre as drogas, que eu já falei. E também e-mail que ele conversou diretamente com a Hillary. Ah, interessante, eu não sabia que ele tinha. Que nesse no meio desse material todo tinha comunicações dele com a Hillary. Pois é, ele tem, deu para ver que eles têm um canal direto aí. Qual a expectativa de vocês dois com relação ao Trump caso ele ganhe? Olha, eu acho, Cagliari, que se ele se comportar, né, de maneira completamente contrária ao que ele vem se demonstrando na campanha dele, vai ser um giro de 180 graus, né? Mas sim, você não tem nenhuma grande expectativa dele mudar muito o sistema, não. Olha, a campanha dele tá sendo já tá afrontando o sistema, né? Ao menos o politicamente correto nos Estados Unidos já é uma afronta total. Pelo próprio jeitão dele. E existem pessoas aí, grandes ativistas como o David Duke, que tá apoiando. No início ele tava um tanto quanto descrente, pelo que eu acompanhei nos programas de rádio dele, quanto ao Trump. Ele diz que ele acha o Trump, ainda falta muito, vamos dizer assim, né? O que seria ideal para como o Trump deveria ser, porém, não tem nem como comparar ele, vamos dizer, com os outros republicanos e pior ainda com a Hillary. Em certos aspectos, assim, talvez ele seja o mal menor, né? Mas eu acho que É o que me, para mim, o grande parâmetro, assim, o quão envolvido ele tá com o establishment do Partido Republicano, né? que acho que é o grande problema, né? A gente tem falado muito no Trump, mas ele já tá, já teve que ceder para escolher o vice dele, né? E ele está tendo que se aproximar, ele despontou como aquele cara mais independente, fora do sistema, e aí ele está tendo que se aproximar cada vez mais do establishment do Partido Republicano, e eu acho que é aí onde reside o perigo, né? Porque é aí que você tem todas aquelas Scoey Bones, todos aquele pessoal ligado ao lobby armamentista, a AIPAC lá do lobby israelense. Quer dizer, eu desconfio muito que algum presidente consiga, mesmo que ele individualmente tenha força, que um cara desse consiga se fazer frente dentro do próprio partido, porque ele não vai governar sozinho, né? Ele vai ter que colocar lá um secretário de Estado, vai ter que nomear todo uma cadeia que vai ser proveniente do que o partido for indicando, né? E aí que acho que reside o perigo. É verdade, né? Assim, eu torço para que ele não seja absorvido no meio dessa imundice toda, né? Que domina ambos os partidos, que são os dois braços do mesmo monstro, né? Não diferem em grandes coisas, não. E que ele consiga ao menos se manter independente. Até um determinado ponto, que ele consiga manter as promessas de campanha dele. Eu tenho uma certa, sem querer monopolizar o debate aí, mas eu tenho uma certa restrição com esses líderes aí populistas, a lá Trump e Bolsonaro, porque digamos que a gente até fosse ultra ingênuo de acreditar que eles têm a melhor das intenções em todas as esferas possíveis, mas eu acho que o nacionalismo, digamos, mais qualificado, ele tem que se pautar por gente que tem uma base mesmo, é tipo como o doutor Enéas, né? Então, quando você pega populistas assim genéricos, caras muito de mídia, sem uma grande formação por trás, né, ideológica, né, que me parece mesmo o caso do Trump e do Bolsonaro, apesar do Bolsonaro ser ex-militar, esse tipo de gente, as lacunas da formação dessas pessoas, né, formação histórica, política, enfim, econômica, essas lacunas são preenchidas por gente do establishment do partido, né? Então, a gente pode estar comprando um gato por lebre aí, né, nessa história, que é o que eu fico sempre. Por isso que eu gosto de olhar quem está por trás dessas pessoas, né? Mesmo caso do Bolsonaro. Que tipo de gente ele tem se cercado, né? Exato. Agora, eu só queria dizer que as pessoas, muita gente aqui no Brasil gosta de fazer essa comparação, associar, vamos dizer, o Trump com o Bolsonaro. E não é, vamos dizer, destratar o Bolsonaro, mas pelo que eu já vi dos discursos do Trump, eu acho que ele consegue ter uma noção, de certas situações delicadas muito maior até do que o Bolsonaro. Você tem Concordo. essa impressão? Como? Eu acho o Bolsonaro muito mais ingênuo que o Trump. Eu já. Mais tosco também, né? Sim, eu não sei nem como definir se é por maldade, ou de mau caráter, se ele age de má fé, ou se ele é realmente um ignorante em determinados assuntos. Mas que. A impressão que eu tenho é que o Bolsonaro ele vê os problemas que estão na superfície, mas numa esfera mais profunda, aí ele já parece ser bem mais ingênuo mesmo. Até pela formação dos militares, né? Formação ideológica dos militares ela é muito superficial, muito básica, né? Até porque dentro das Forças Armadas existe todo um tabu de que ideologia é coisa errada, de que as Forças Armadas têm que estar acima de tudo isso, quando não existe gente sem ideologia, né? Isso daí é uma grande falácia. E a formação do militar ainda está muito presa àquela coisa esquerda-direita da Guerra Fria, né? Então eu vejo isso muito claro no Bolsonaro, assim, ele se colocando como grande anti-esquerdista, ele não consegue entender, assim, digamos, os vários espectros do próprio anti-esquerdismo, né? Tanto que agora ele está comprando muito dessas ideias liberaloides, dessa direita liberal mesmo, que não tem nada de nacionalista, né? Ele durante algum tempo recente agora, ele andou se aproximando bastante do Olavo de Carvalho, né? E, é, e só direita, por isso a gente já pode ter noção que a coisa não é muito boa. Pode completar, a Edgar? A brasileira toda tem um viés liberal, mesmo os que se dizem conservadores. Eu me pergunto o que eles querem conservar, né? O que esses conservadores brasileiros e os direitistas brasileiros querem conservar? Provavelmente o status quo do sistema. De costumes, né? Alguma coisa, mas em termos de tamanho do Estado, né? De nível de intervenção do Estado, eles têm aquela visão bem individualista, bem liberal de Estado mínimo, né? É que o fenômeno do Bolsonaro aqui no Brasil é muito interessante. Eu não sei se vocês concordam, porque é uma completa ausência de liderança, uma tamanha ausência de outras lideranças, de outras referências, de algo minimamente nacionalista, aí de uma direita um pouco mais, não gosto de falar direita e esquerda, mas um nacionalista aí que foge um pouco dessa linha do sistema. Qualquer cara mais tosco que nem ele que surja, já vira um grande ídolo, né? Aquele imbecil daquele Levi Fidelix resolveu se aproveitar um pouco disso, né? Começou a soltar algumas coisas aí para mídia, em debates também, para querer surfar a onda, assim, digamos, do nacionalismo. E para mim isso é completa ausência de seja de um partido nacionalista, movimento, lideranças, que qualquer um que chega consegue levar. Exato, o cenário nacional do Brasil não tem como ser pior, né? Quando você vê que o grande pensador direitista, entre aspas, aí, do Brasil é Olavo de Carvalho, você já vê que a coisa toda é uma grande piada. É que a gente falou, né? A direita liberal, né? A gente não tem nada dentro do espectro nacionalista de terceira via, né? Mesmo o Enéas, eu acho que o Enéas, ele houve um grande. Ele não deixou um legado, né? Ele, por mais que ele individualmente fosse alguém com inúmeros méritos aí, sem dúvida, o maior líder nacionalista aí das últimas décadas no Brasil, mas, assim, qual o legado que o Prona deixou, né, em termos de partido mesmo, né? Ele formou quadros, né? Porque o Enéas morreu e o Prona acabou do dia para noite um pouco antes, né? Lá com aquela questão da cláusula de barreira. Mas, assim, cadê as pessoas do Prona, né? Cadê o Steff? Cadê a juventude? Ele não, ele focou a coisa tão nele, ficou aquela coisa tão, e se cercou de pessoas ruins, como aquela doutora Vanilla, aquelas porcarias lá, que não houve um legado, né? Daquilo que ele construiu, né? Isso que eu acho que falta no Brasil, porque você não tem. Lá fora tem esses partidos de terceira via que conseguem fazer trabalho de base mesmo, né? Aqui nós não temos nada, né? E até o. Esse partido aí o Bolsonaro, tudo bem, ele saiu do PP, fez muito bem, ele já tinha que ter feito isso há muito tempo, mas. Vocês sabem sobre mais ou menos o viés do PSC, que é o partido que ele entrou, que é um partido pequeno? É viés de igreja, né? Ligado a igrejas, né? Neopentecostalismo, né? Eu acho que tá muito mal, assim. Eu acho que ele está sendo bem assessorado no sentido maquiavélico. Você vê que ele tomou umas decisões nos últimos anos. Eu acho que ele cansou daquele ostracismo de 20 anos. Vamos ser um pouco historicamente justo, assim. O Bolsonaro está aí como deputado, sei lá, 6, 7 mandatos aí, um tempo enorme, e nunca despontou com nada muito, muito relevante, assim. Ele sempre foi um cara meio no ostracismo e nunca vi ele fazer uma grande defesa de uma grande pauta nacionalista, né? É que ele entrou na mídia por causa desse conflito dele com os gays, com a questão do João Willis, aí criou-se um certo... um frisão aí nas redes sociais que começaram a promover ele, e aí acho que ele teve esse estalo de vou querer me associar a coisas que têm algum futuro, e aí que acho que entraram essas duas decisões fundamentais dele. Primeiro, de virar um sionista fanático do dia para a noite, né? Começar com essa história de Israel, vou para Israel, e se colocar uma ponta de lança mesmo do sionismo no Brasil, e de se associar justamente ao PSC e a esses líderes de grandes igrejas evangélicas, né? O Malafaia, os caras do... os outros do PSC que fugiram, o Feliciano. Eu acho que é um maquiavelismo dele de querer... acho que ele está fazendo um cálculo estratégico, né? Qual fatia do eleitorado eu consigo ter algum apelo, né, militares, pessoal conservador de igreja, e só que isso daí vamos colocar em pratos limpos. Isso também, em termos de política, é o que há de pior, né? É o tipo de gente mais tosca, mais que quer se apropriar do Estado para colocar essa pauta agenda de evangélico na política nacional. É, e tem muita influência de maçom, viu? Que o próprio, por exemplo, você falou do Malafaia. O Malafaia, ele é maçom. Não, sabia não. É. E se não me engano, se eu não me engano, nesse partido dele tem muita gente maçom envolvida lá. Muitos desses grandes líderes evangélicos são da maçonaria. Eu tenho uma pergunta para vocês. Também não sigo nenhuma igreja evangélica, estou longe de aprovar eles como as melhores pessoas para dirigir o governo do país, mas assim, numa visão um pouco mais ingênua, eu acho que eles bateram bastante de frente com a agenda cultural de esquerda. Vocês veem isso como uma coisa boa? Eu vejo muitas restrições, porque isso não passa de uma análise um pouco... Eu sei que é aquilo que eu falo, a gente está tão carente de uma representação de terceira via que qualquer um que compre parcialmente alguma agenda, que haja alguma confluência mínima, a gente já se empolga. Mas assim, você vê esse próprio escola sem partido aí que tem apoio de algumas igrejas. No fundo, isso não impede que eles queiram questionar, por exemplo, algum professor que esteja ensinando darwinismo dentro das escolas. Quer dizer, a linha de questionamento deles contra a pauta esquerdista e um pouco marxista cultural, ela, na verdade, ela vai trazer um outro obscurantismo ainda pior, que é o de esse obscurantismo religioso, porque eles são toscos, né? Eles defendem essa agenda neopentecostalista, ela é cruel, né? Ela vai... primeiro que eles já são totalmente sem ética alguma de explorar gente pobre, eles querem se apropriar do Estado, eles têm bancadas partidárias cada vez maiores, né? Eu tenho um artigo que eu escrevi sobre isso lá no Jus Navigandi, depois, se vocês quiserem, vou fazer em meu jabá, chama Democratite Palaciana, né, o nome do artigo, o título é mais longo, que eu falo justamente sobre isso. Eles tentaram recentemente colocar na Constituição todo o poder emana de Deus e que o exerce por meio de seus representantes. Quer dizer, eles são uma coisa via quase teocrática, né? Eles não titubeariam em nenhum momento em querer colocar ensino religioso obrigatório, querer proibir pesquisa científica, como proibir pesquisa com célula-tronco e coisa que o valha. Então, eu tenho muitas restrições com a gente, digamos, se empolgar, por mais que eles façam frente um pouco alguma agenda da esquerda, mas é o outra linha deles é talvez ainda pior, né, que é o irracionalismo, que é você dominar as massas pela ignorância delas e pelas estruturas de igreja. E enfim, eu pessoalmente não vejo com bons olhos, não. A minha preocupação maior com esse pessoal é a ligação deles, primeiro, como eu acabei de citar, com a maçonaria, desse pessoal, desses pastores midiáticos. Muitos deles são maçons, como, se eu não me engano, o Malafaia é. E as ligações deles com esses movimentos sionistas, da mesma forma que nos Estados Unidos a coisa é assim, né? Não, mas é igualzinho aqui nos Estados Unidos. Essa direita com cara de conservadora, mas que no fundo é liberal, e que acaba ajudando todo o plano do socialismo fabiano, porque nunca vai ser uma resistência forte. Sempre você acha background maçônico. Sim, você acha. E o PSDB, você acha facilmente foto dos membros, como Serra, toda essa turma, em reunião maçônica. Exato. Vamos dizer, o presidente interino agora, o Temer, ele é maçom. Entendendo? Tem foto na internet dele circulando na maçonaria. Entendeu? Existem muitas polêmicas, né, sobre os planos dos maçons, porque muita coisa vem de reuniões secretas, mas a minha teoria, pelo que eu vejo no cenário mundial do que eles têm feito, é justamente criar uma oposição falsa, aquela oposição para que não exista uma posição verdadeira. O papel deles, não sei se vocês concordam com isso. Não, eu em determinado ponto, sim. Eles sempre assumem o papel de uma oposição à esquerda, dizendo que vão defender os valores conservadores, e sempre criam aquela mesma resistência fraca, que nunca é nacionalista de verdade. Sim, porque a ideia é essa, né? O papel da maçonaria parece ser esse. Eu falo isso por análise do que você vê em mais de um país, entendeu? Claro. Agora só preste atenção, eu vou dar até um exemplo aqui, que a gente estava falando sobre esse projeto do Escola Sem Partido, né? Eu estava vendo esse projeto. O Rengal foi passado, o que eu falou agora? Não, o Cagliari, se eu não me engano, ele citou. Mas eu estava vendo com umas certas restrições, mas ok. Mas, por exemplo, essa semana agora, ou foi semana passada, você vê a maçonaria divulgando isso no Facebook, que o projeto Escola Sem Partido é uma das pautas da maçonaria. Você tá entendendo? Então eu já fiquei com um pé atrás. Sim. Então, por que que essa gente tá... obviamente, eles jamais apoiariam algo que viesse a ser nocivo para os interesses deles. E nós sabemos muito bem que eles não têm nenhum interesse, né, genuinamente bom para com os países em geral, nas nações nas quais eles estão localizados. Sim, eu queria fazer também um comentário. Você falou do Olavo de Carvalho, que é basicamente o principal pensador aí da direita brasileira atualmente, né? Isso. E eu acompanho já o que ele escreve há um tempo. E independente de achar que muita coisa que ele fala esteja correta, tem algumas coisas que as pessoas evitam discutir, que são polêmicas. Uma delas é justamente esse assunto da maçonaria. Ele, entre um texto e outro, um artigo e outro, ele gosta sempre de colocar algum comentário dizendo que não existe nenhuma ligação direta com a maçonaria entre as coisas que estão acontecendo no cenário global hoje em dia. Outro dia mesmo ele fez um comentário dizendo, xingando, não sei, ele estava xingando alguém que ele discutiu, já não vou lembrar quem, porque essa pessoa tinha dito para ficar com o pé atrás no Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro tinha descoberto ligação maçônica dele. Sim, e qual foi a resposta? O Olavo de Carvalho, ele fez um comentário ridicularizando a pessoa, que eu não lembro agora quem é, que escreveu isso, dizendo, ah, só porque tem ligação maçônica, tem que ficar com o pé atrás, quer dizer, ridicularizando as pessoas que se preocupam com essas ligações maçônicas mesmo. Me interferindo nessa discussão, assim, é óbvio que talvez esse argumento puro, assim, colocado, ele é maçom, ponto, e por isso querer desacreditar o Sérgio Moro, talvez seja esse o ponto. A maçonaria, até a gente estava citando o Bolsonaro, o meio militar, ela tem uma presença muito forte no meio militar também, né? E, aliás, no Brasil é uma política da maçonaria sempre assediar as altas esferas militares, do judiciário, empresariado, né? E mais, assim, eu tive muito contato já com maçom e a gente conhece pessoas desse meio. Assim, a maçonaria perdeu um pouco o caráter político, e aí eu diria mais até, digamos, por uma questão de ter se transmutado cada vez mais naquele clubinho para troca de favores, né? E aquele clubinho de interesses, né? Que aquele ajuda esse, você faz networking. Então, talvez seja um pouco nesse sentido, né? Que o não querendo desculpar, talvez, certa malícia dele de querer tirar o foco da discussão da maçonaria, que eu acho que existe, mas a maçonaria, eu tenho a impressão que nas últimas décadas, talvez, especialmente aqui no Brasil, que eu já li um pouco mais a respeito e conheço um pouco mais, ela se comutou menos numa instituição para ter aquela participação política forte, talvez como ainda seja em outros países, para virar coisa de troca de favores, né? Bem essa coisinha do pequeno brasileiro de vou levar vantagem, vou me inserir num lugar onde eu possa ter bons contatos. Eu conheço, tenho dois, três amigos aí que são maçons que entraram nisso bem com essa mentalidade, né? E lá dentro não tem muito essa um approach ideológico de formação de grandes agendas políticas, né? Mas isso não tira, que eu acho que a tua preocupação, que você está colocando, não tira a preocupação de que a maçonaria tem que ser discutida, quais as ligações, e aí é preocupante realmente que alguém queira simplesmente tirar totalmente o foco da maçonaria, né? Que acho que é o que o Olavo de Carvalho fez, né? Que você está comentando. Pode falar, Edgar. Eu sei falar. Não, eu ia falar que, assim, por mais que se diga, né, não tem um foco político, a maçonaria, ela tem uma história muito grande, e principalmente na história do Brasil. Assim, como essas coisas são secretas, ninguém tem certeza, mas há muito indício histórico de que o próprio Dom Pedro era maçom. Sim, sim, isso é fato. Dom Pedro II, infelizmente. Sim, você tem também símbolos maçônicos na entrada de várias cidades aqui no interior de São Paulo. Sim. Agora, essa maçonaria do interior, desculpa interromper, essa maçonaria do interior, ela é muito parte disso que eu falei, tanto que tem Rotary Club, Lions, todos esses grupelhos paramaçônicos, principalmente no interior, que o interior de São Paulo é muito forte, são bem dentro dessa mentalidade. Eu sempre que eu já conheci alguns maçons, assim, é óbvio que lá dentro também tem lá grupos de estudos, de filosofia e publicações, assim, mas eu acho que até porque no Brasil essas coisas não vingam, até isso no Brasil não vinga, né? virou aquele clubinho de poder pedir favor, aí eu ligo lá pro delegado, o delegado liga para o advogado, e eu indico meu amigo para fazer negócio com ele. Então, assim, no interior isso é muito claro, né? Você cria até. Eu já vi relato de gente que. E até de, como é que fala? Cartéis e sei lá, para um advogado se dá bem em alguma cidade pequena, para poder fazer clientes ele tem que entrar na maçonaria, porque a maçonaria dá contato para ele. Agora, é óbvio que também a gente não vai ser ingênuo de achar que essa estrutura não propicia que essas pessoas também possam. Ter agendas políticas e conseguir interferir na política, né? Eu acredito que a agenda política não chega a, por exemplo, aquele cara que entrou na maçonaria ontem, entendeu? Sim. Mesmo dentro eles têm uma hierarquia rígida. Então não é qualquer um que pode ter acesso a tudo. Sim. A não ser que o cara esteja bastante tempo lá dentro. Tem lojas diferentes, né? Tem linhas diferentes, né? da maçonaria. Não sou conhecedor em profundidade, assim, nesse aspecto eu sei bem por cima. Mas eu acredito mais que, digamos, a corrupção que a maçonaria gera na sociedade, ela corrói, eu acho que menos em termos de agendas políticas e ideológicas claras, e mais no sentido de corromper a meritocracia, de fazer com que, sei lá, dentro do judiciário só consigam acender os juízes que têm ligação com a maçonaria, dentro do meio militar. Você sabe, aquela corrupção dos valores mesmo, né? Daquele cara que só consegue se dar bem com esse networking. E eu acho que é uma corrupção um pouco mais sutil na estrutura social como um todo, né? Mas eu não descarto que existam também... aí esferas mais fechadas aí da alta cúpula, como o Edgar colocou, que também consigo, também estejam ligados aí a Jorge Soros da vida e coisa que o valha. Exato. Um livro que eu li que é aquele A Corporação, do Nicholas Hager, que é muito bom, ele mostra tipo todas as evidências que ele vê para justificar que existe um governo mundial. Ele diz que no topo da maçonaria mundial hoje está a família Rothschild. Não duvido. Família Rothschild, eu acho que dispensa apresentações para vocês, né? Sim. Ele diz que eles estão. Aí eu lembro que o autor chega a fazer esse comentário, então ele defende a ideia de que é realmente uma instituição poderosa. Só ver a ramificação que eles têm, né? Que nem eu falei, principalmente meio militar, judiciário, autoempresariado, políticos, não, meio político e tão fortíssimo. Então. É uma instituição transparente, né? A gente não sabe. Esse é o grande problema, né? A maçonaria, ela compete com as outras instituições do Estado, sociais, ela se infiltra nas instituições do Estado, que são transparentes, que todo mundo conhece, só que ela é uma estrutura secreta que quem está de fora não sabe qual a ética dela, qual o meio de funcionamento e quem comanda, né? E foi isso que me deixou com o pé atrás com o Olavo, que gosta tanto de se dizer um cara transparente, que gosta da verdade e tudo mais, e tipo e meio que ridiculariza quando alguém toca nesse assunto, porque mesmo que, vamos supor, que você não ache algo errado, mas o simples fato de você ter uma instituição que está infiltrada em todos os meios políticos e que não é transparente, se você diz isso e depois faz um discurso dizendo que é defensor da democracia, já tem uma contradição. Mas as contradições dele são inúmeras, né? Um dos melhores meios de você identificar quando um assunto é, digamos, delicado e que alguém não quer tocar nele, é isso que ele faz de ridicularizar. Sempre que você quer desqualificar alguma coisa e não quer enfrentar aquilo, você ridiculariza, né? Então... É tática habitual dele, né? É uma tática habitual dele. Ele começa a inventar apelidos e vir com toda aquela cachoeira de deboche, tirando o foco realmente do assunto. É, isso na política como um todo, né? Uma falácia é uma estratégia antiga, né? Quando você quer fugir da discussão, você desqualifica, né? Você ridiculariza. Mas eu tenho uma dúvida aqui. Vocês falaram hoje do Donald Trump. E, assim, agora falando um pouco também de história. Vocês devem conhecer que antes do Kennedy foi assassinado, ele tem um discurso falando que ele não, que ele queria tornar justamente os Estados Unidos uma sociedade mais aberta, com um governo transparente de verdade, e que a ideia de existir essas sociedades secretas, com reuniões secretas, já era um absurdo. E isso leva para muitas interpretações, porque como é o fato dele ter sido assassinado pouco tempo depois de falar isso. Olha, eu... Enfim, essas teorias não... Pô, então, se o Trump realmente... ele é um cara que se autofinancia, o que eu já vejo como uma coisa boa, né? Porque eu acho que sempre você vê de onde vem o dinheiro ajuda você a saber as intenções de um cara. E o fato dele não ter tanto dinheiro sujo na campanha dele como a Hillary... Mas muita gente perguntou, mas então o que que esse povo vai fazer? Vão matar ele? Eu vou dar um exemplo. Eu mesmo não fui na fonte, foi um amigo que me contou recentemente. Diz que o Reagan, na biografia dele, relata que, não sei se vocês sabem, o chefe da CIA do governo Reagan era o Bush pai, né? O Bush pai, enfim, o Bush, a família Bush, ela é a mais ligada ao sistema, às sociedades secretas, àquela política dinástica, né? E o Bush pai era o chefe da CIA no governo do Reagan. E o Reagan relata que ele pediu acesso aos arquivos sobre OVNIs ao Bush pai. E o Bush pai disse não, simplesmente. Assim, imagina o presidente dos Estados Unidos pedindo um arquivo para o chefe da CIA, e o chefe da CIA simplesmente fala: não, não vou te dar, porque isso é algo que está, digamos, acima de você, isso é algo que é uma informação sigilosa de Estado. E há teorias de que e aí tentando responder sua pergunta, na verdade nem responder, né, seria muita pretensão, mas colocar no meio da discussão. Dizem que uma das coisas que anteciparam a morte do Kennedy foi ele que abriu os arquivos sobre óvnis, né? E eu acho que isso meio que leva também um pouco na direção do Trump que você estava falando. Eu acho que de qualquer chefe de Estado nos Estados Unidos ou de qualquer grande nação, eu não acredito que qualquer indivíduo faça frente aos serviços de segurança do país, a toda a estrutura que pré-existe, né, dessas sociedades secretas, né? Seria muita ilusão nossa acreditar que, sei lá, mesmo o David Duke fosse eleito do dia para a noite lá, ele ia conseguir limpar todas as coisas que já se enraizaram na política americana, né? E eu lembro que quando eu vi essa história do Reagan falando do Bush pai, depois o Bush foi o sucessor dele na presidência, isso me marcou muito, porque é um próprio presidente dos Estados Unidos reconhecendo que o alto staff da CIA tem mais autoridade do que ele, né? E eu não duvido que com relação ao Kennedy tenha sido algo nessa linha, né? Dele querendo romper com alguma... Seja a questão que for, né? As teorias são várias. Mas eu acho que deve ser algo nessa linha. Dele querendo romper com alguma estrutura dentro da presidência, tornar mais pública, mais transparente alguma questão e não conseguir, né? E aí ele pode ser assassinado. O Trump, eu não sei se ele vai querer comprar essa briga, mas se ele quiser também, sério candidato a tomar uma bala na cabeça, né? Uma das teorias que eu já vi sobre o Kennedy foi o fato dele, alegadamente, né, tentar terminar com o Fed. Também. O quão verossímil é isso ou não, realmente eu nunca cheguei a entrar em pesquisas detalhadas, mas sempre tem essa teoria, né, correndo. O Fed, que os donos são os Rothschilds, né? Sim. E que a gente sabe que tem ligação maçônica. Então você vai ver que tudo isso tem a gente consegue achar ligação entre tudo. Sim, não, o Fed é maior poder, talvez, do mundo, né? Maior do que É, o qualquer. poder financeiro do mundo, né? É. Porque o dólar é a moeda de troca internacional. Então, você controlando dólares, você controla basicamente as finanças do mundo inteiro. Sim. Quer dizer, essa talvez seja a principal fonte de poder aí dos Rothschilds. É, por isso que eu tô realmente. Isso que você falou, né? O fato do Trump se autofinanciar. Por isso que eu tô bem curioso para ver como é que seria realmente um governo dele. Porque sempre fica aquela dúvida, assim, no fundo: será que ele tá, digamos, fazendo o jogo para lá na frente tentar mudar um pouco mais a questão? Mas eu tenho um outro camarada aí que recentemente foi bem cético quanto a isso, né? Ele acha que, na verdade, o Trump já está sendo preparado para ser presidente há muito tempo e que, na verdade, ele é alguém do sistema também, né? Então eu fico nessa dúvida também. É que eu costumo, quando faço essas pesquisas, ir atrás do dinheiro. Eu posso estar errado, espero, mas a fé que eu estava botando no Trump era mais por causa disso. Se ele fosse do sistema, alguma coisa já teria aparecido de uma fonte suspeita de que financia ele. É, Né? mas Até assim, agora eu não não tinha acionado sei. nenhum Soros, nenhum príncipe da Arábia Saudita. É, mas eu Na li hoje, por exemplo, que ele já deu dinheiro para a Clinton Foundation lá, a fundação da Hillary Clinton. Ele já foi do partido, já deu dinheiro para vários políticos, né? Assim, a gente não pode se enganar, porque ele é um cara ligado a mercado imobiliário, a cassino, ao hotel. Então, assim, eu não sei, digamos, também qual que é a ética de um cara como esse, né? Ele não foi financiado como político, mas ele já financiou muitos políticos, né? Então, eu não sei o quanto disso era só lobby empresarial, mas ele também não é um cara totalmente outsider, assim, né? Totalmente de fora mesmo do sistema, mesmo politicamente. Ele é um grande empresário aí que tá. Ele tava na mídia, né? Ele tava na grande mídia, né? Com programa, com tudo. Então, assim, a gente também não pode tirar esse aspecto de vista, né? Com certeza. Como o jogo de interesse político é uma coisa tão complexa, pode-se esperar tudo, né? É, eu já vi discursos dele pró-Israel bem fortes, né? Mas aí eu até, digamos, talvez tenha que entender isso num contexto não sei, de estratégia dele, ou, que nem eu falei, Estratégia ali, vamos lá. o staff do Partido Republicano é muito sionista, né? Pelo menos ele não foi para Israel se batizar no Rio Jordão, né? E levou a família toda, né? Ele não foi se batizar lá. Ao menos isso, Por enquanto, né? né? Por enquanto, por enquanto. Deixa eu ver até a notícia que me mandaram. Essa do Bolsonaro foi realmente estranha, porque tudo bem, uma coisa é o cara falar que apoia, falar publicamente, não. Estou com Israel nos interesses deles, quero fazer boas alianças, quero ter uma boa relação. Outra coisa é ele viajar até lá e se batizar, e ainda chamar toda a mídia para mostrar isso. É por isso que eu falei que eu acho que tem alguém muito. Eu acho que ele viu meio que uma encruzilhada, assim. Ele pensou assim: eu quero ser o cara da extrema-direita que vai estar metido só com um punhado de nacionalistas, ou eu vou pegar, digamos, carona nessa direita kosher, nessa direita sionista liberal. Que ele viu, ele sabe o apelo, ele sabe a expressão que tem o Olavo de Carvalho, por exemplo, né? Então, acho que talvez tenha sido muito mais um cálculo estratégico dele de saber que, a partir do momento que ele se declarasse um sionista apaixonado, fizesse essas teatrices dele de ir lá se batizar, ele ia ganhar, assim, como está ganhando, muito, muito apoio desse pessoal sionista, né? E aí eles vão tirar um, e vai, isso vai tirar um pouco a carga dele ser, né? Bolsonaro é fascista, Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo, porque o cara virou o amigo número um de Israel, né? Mas, Cagliari, você acha que. Você acha que isso você está falando como sendo uma estratégia por parte dele? Ou você crê numa adesão mesmo de vontade e espírito a toda essa coisa, a essa direita liberal e extremamente sionista? Como eu falei, como ele é um cara, eu mesmo tenho dúvidas quanto a isso, e na verdade é um exercício da gente tentar entrar na cabeça dele. Mas, assim, primeiro, a gente tem que ver que ele é um cara tosco, ele não é um cara com uma grande formação política, histórica, ideológica, econômica, nada disso. Ele é um ex-militar ali que defendia algumas pautas conservadoras, algumas coisas da caserna. Então, eu não sei que tipo de gente tá cercando ele e está dando essas informações, né? Eu acho que... Mas eu fico com a sensação de que, que é uma questão bem estratégica mesmo. Mas eu também fico com a sensação de que ele, como ele adotou ser contrário, automaticamente contrário a tudo que a esquerda defende, então, né, alguma esquerda é estatista, ele é liberal, a esquerda é palestina, ele vai ser pró-Israel, né? Então, ele, como ele é muito raso, ele está sendo contrário a tudo que a esquerda coloca. E hoje a grande antítese da esquerda estatista, dessa esquerda que usa a estrutura do Estado, enche o Estado para roubar, é esse pessoal liberal, né, que está, inclusive, ganhando bastante expressão nos últimos tempos. Então, ele pegou carona, talvez também meio que, como é que fala, na inércia, assim, né? Mas eu não sei, talvez se existisse uma terceira via mais estruturada, um movimento nacionalista mais forte, ele também tivesse encarneirado nessa terceira via, você tá entendendo? Eu acho que ele está um pouco ao gosto do que a maré tá levando, né? E como já é um cara que não tem muita uma formação muito profunda, então não, correto, isso. Correto, bem interessante essa visão. Edgar, eu lhe cortei, o que você queria dizer? Pode continuar. Não, o que eu ia falar já foi falado. Ok. Dos assuntos que você havia selecionado para a gente estar debatendo hoje, tem mais alguma coisa que você gostaria de pôr em pauta? Eu não sei se a gente tem muito tempo ainda. Temos cerca de 10 minutos. Mas... era só essa história do Soros que ficou muito claro... Porque ele basicamente, ele é que arquiteta todas as revoluções que estão tendo no Ocidente. E eu, sei lá, eu recomendo até para o ouvinte pesquisar, porque agora ele está totalmente exposto, quer dizer, exposto para quem pesquisa, né? Porque você não vai ouvir a grande mídia falar disso. Ele é grande demais para ser falado na grande mídia, não é verdade? Verdade. Eu pelo menos não sei se saiu, se isso foi notificado em algum grande jornal, algum meio, alguma grande meio de comunicação. Mais uma coisa aqui que eu descobri, na revolução que estava tendo na Ucrânia, ele também doou muito dinheiro e ele tem interesse em que a Ucrânia se alinhe com a União Europeia, não com a Rússia. Ah, o Soros, né? É. Isso eu sei porque eu achei o próprio documento disso. Olha, o caso da Ucrânia é uma coisa extremamente complexa. Eu estava até com medo de entrar nesse tema aí, porque é um jogo de interesse muito estranho. que ocorreu e ainda ocorre lá. É uma mistura daquele sentimento, daquela aversão que eles têm aos russos devido à história soviética. Mistura. Mas aí você tem aqueles caras do batalhão Azov, é isso? Que são ultranacionalistas, mas ao mesmo tempo eles, algumas figuras deles estão extremamente alinhadas com personalidades sionistas. Então, eu realmente eu não tenho nem como comentar muita coisa sem talvez cometer aqui um grande erro, né, de raciocínio. Isso é algo que demanda, creio eu, que demanda bastante investigação. É, talvez seja até um tema interessante para a gente fazer um outro podcast exclusivo sobre isso, mas já adiantando um pouco a minha posição, é óbvio que eu não, longe de ser um cara aí pró-Ocidente da União Europeia, mas eu tenho muitíssimas restrições com relação à Rússia e com relação à intervenção dela na Ucrânia, porque eu acho que ela está recheada de muita hipocrisia. Porque a Rússia tem não sei quantas repúblicas de outras com outras etnias. A Rússia aí por meio desse eurasianismo tem um projeto nitidamente imperialista de avançar sobre outras nações e criar um grande império russo, e faz ao mesmo tempo esse discurso dúbio de defesa dos russos lá no leste da Ucrânia, quando a independência dos russos e esse tipo de conversa com eles, tem outras nações dentro da Federação Russa, fomentaram de uma forma ilegítima esse separatismo lá no leste, quer dizer, do dia para a noite, só porque a Ucrânia acabou se alinhando mais com a União Europeia. E aí depois acabou deixando o pessoal na mão, né? O pessoal do leste, desses movimentos separatistas do leste. Quer dizer, o Putin botou a maior pilha, aí o pessoal foi se matar lá contra os ucranianos. Depois o Putin, na hora que a Merkel e a União Europeia bateram um pé um pouco mais forte, ele voltou atrás, já admitiu que não vai mais fomentar a independência do Donetsk e Luhansk. Enfim, eu sou muito receoso com esse papel da Rússia nessa questão da Ucrânia, óbvio que não defendendo toda essa questão do Ocidente, que era mais complexa. Mas só o fato de terem vários nacionalistas de terceira via se voluntariando para irem defender os ucranianos lá no leste europeu, e só quem é do leste europeu sabe o que sofreu na mão dos russos ali na cortina de ferro, então eu fico bem mais tendente a ver com bons olhos a resistência nacionalista dos ucranianos ali. É, Cagliari, é bem complicado, é bem complexa essa situação, porque nós, ao mesmo tempo que tudo isso que você falou é sensato e verdadeiro. Mas, por exemplo, na Grécia nós vemos o amanhecer dourado, a aurora dourada, se pronuncia nitidamente a favor de uma aliança, digamos assim, estratégica com os russos. Então, é um cenário tão complicado, né? Ah, mas aí eles não se manifestam com isso com relação ao cenário da Ucrânia, né? Não, não, com certeza Enquanto a não. Rússia quanto uma força multipolar. Isso, correto, correto. Quanto a isso, eu sou favorável. Nesse aspecto, eu acho que é favorável lá o papel do Dugin em fazer uma oposição multipolar ao poder dos Estados Unidos em aliança com Israel. O problema é o quanto disso não é uma máscara para o projeto imperialista russo, né? Que você sabe que até hoje eles não reconhecem a independência das nações do Báltico. Eles têm plano antigo de avançar sobre esses territórios do leste da Ucrânia. Então, assim, os europeus têm na memória ainda muito viva o que foi o domínio dos russos ali, né? Ah, verdade. Tá perfeito. E eu às vezes me questiono se esse projeto Multipolar do GIN, na verdade, não seria um projeto apenas bipolar, né? Ah, sim, com certeza. É muita conversa fiada e, enfim, é um papo aí para Mas programas e programas. ideologicamente, vamos ter que fazer outro podcast só sobre isso. Mas já adiantando também sinteticamente minha posição, ideologicamente é muito frágil, né? Porque propõe um sincretismo, uma união de coisas que não se conciliam, né? Apenas para fazer como força de contingência ao Ocidente representado pelos Estados Unidos. Então, é óbvio que tem aquela direita ucraniana pró-sionista lá do right sector que ninguém vê com bons olhos, mas também não vejo com bons olhos o avanço russo no, na Ucrânia, definitivamente não. Perfeito. Edgar, E acrescente, por favor, o que você quiser. esse projeto russo, eles ainda têm aliança com o pessoal da esquerda latino-americana. Isso Exato. é um jogo de interesses. E eu estava falando aqui do Soros, que eu citei a Ucrânia. E engraçado que assim, eu falei que aparentemente o Soros que aumentar o poder da União Europeia, né? Porque é aquela coisa, por mais que você seja pró-Ocidente, a gente não é pró-elite ocidental. A elite ocidental é a coisa mais corrompida do mundo, né? E tem um documento aqui também do Soros, que eu não sei explicar, se vocês depois quiserem, senão fica para outro hangout, mas ele financia muita minoria palestina em Israel. Movimento de minorias árabes. Também não sei. Engraçado porque assim, o Soros, ele é um húngaro de origem judaica, né? Não sei, então E ao mesmo tempo é complicado, estranho, por quê? Porque o Soros, ele financiava aquele Femen, né? sim, Ucraniano. Porém, quando o Femen declarou a vontade dele de colocar lá um monte de mulher nua em Israel, ele suspendeu o patrocínio. E uma coisa que você pode até notar é o seguinte. De certa forma, o nacionalismo palestino, ele pode servir como uma força de coesão para o próprio povo israelense. Exatamente. Você financia, vamos dizer, o ódio palestino contra os israelenses, incita eles, vamos dizer, a atacar aquelas bombinhas que nunca acertam nada. Exatamente. E você cria uma paranoia nos residentes israelenses falando que eles querem que os palestinos querem exterminar com eles. Você está entendendo? Toda a existência de Israel e toda a política deles é calcada nisso. É você criar eternamente o fantasma e ter sempre o inimigo e estar sempre ameaçado. Enquanto os israelenses tiverem alguma força ameaçando eles, algum grande fantasma de inimigo interno, externo, eles estão com aquela coesão mantida, estão se armando, estão com as suas alianças no plano internacional. A última coisa que Israel quer é não ter inimigo. Faz bastante sentido. Bem, gente, nós estamos chegando já aqui já cerca de 1 hora, 1 hora e 10 de programa. Gostaria de pedir que cada um de vocês deixasse sua palavra final, agradecendo aí novamente a participação do Antônio Caleari. Antônio, por gentileza. Foi uma honra aí participar. Deu aquele gostinho de querer participar de novo. Vários temas aí que a gente acabou deixando em aberto para fazer outras discussões. Acho que vai ser bem interessante. Tem outras pessoas também que eu indicaria para participar. E foi um prazer. Eu espero parabenizar vocês aí pela iniciativa. É sempre produtivo ter um canal aí fora do sistema. Se bem que eu acho que eu vi o nome de vocês dois lá na lista do Jorge Soros também, né? Cara, eu acho que desviaram o dinheiro. Porque não chegou nada aqui, as contas estão todas aqui pendentes, aqui para a conta de luz está pendente. É, eu preciso olhar o que aconteceu também. Eu acho que foi pro capilé. Foi. Edgar, por gentileza, deixe suas palavras de encerramento. Então, agradeço aí o Antônio por ter participado e, meu, sempre que você quiser voltar e tiver coisa para contribuir, você é bem-vindo aqui. A gente Legal. precisa mesmo de gente que esteja ligada no que acontece em assuntos que, meu, na grande mídia, por razões óbvias, nunca vão falar. Gente que esteja aí engajada em ajudar, informar as pessoas e pôr em pauta assuntos que precisam ser discutidos. Legal. É, só pontuando, e porque talvez eu creio até que nosso público não deva saber, mas vamos dizer, na mídia alternativa nos Estados Unidos, você tem é uma coisa absurda. Você tem programas de rádio de 4 horas de duração semanais, inúmeras pessoas produzindo material de vídeo, de programas de podcasts, de programas de rádio que você pode ouvir, baixar, enfim. Enquanto que aqui no Brasil nós só temos a dicotomia esquerda-direita. E nós pretendemos justamente quebrar essa dualidade, essa falsa dualidade, né? Você quer concorrer com o Esquenta, com o Neymar? O povo não está interessado nisso, não. Mesmo a esquerda e a direita, eles só mobilizam gente quando tem pão com mortadela. O Brasil está cagando para a política. É, mas tem algumas poucas almas, né? Que a gente talvez possa conseguir iluminar um pouco mais. Sim. E nisso, ó, nisso o povo americano meio que está de parabéns. Porque por mais que tenha toda aquela forte grande mídia, eles sempre têm a sua resistência que vem do povo. Sim, são bem mais politizados, com certeza. Claro que não é a maioria, porque não é a maioria em lugar nenhum do mundo, né? Mas eles sempre conseguem ter uma quantidade notável de pessoas defendendo os seus interesses contra esses interesses internacionais. Sim. Bem, gente, eu agradeço a vocês dois, ao Cagliari pela participação fantástica, ao Valeu. Edgar mais uma vez, e espero vocês no próximo podcast. Um abraço a todos e até.